Mordí una boca salgada, un beijo roubado a amar, um lenço coberto de espuma, recebia uma, todas as ondas sem par. Coberto de espuma, recebia uma, todas as ondas sem par. Dancei descalça sem casco de navio, a dança das mãos vazias. Eram longos os momentos, sem a sombra dos lamentos, sem ter outra companhia. Céu aberto no meu corpo.